Ontem faltou luz em todo o morro. Eu vi ela passando sob a luz da lua. O medo e a incerteza andavam pelas vielas. E o vai e vem distante, indo das luzes nas ruas. Sigo procurando, quero encontrar aquela tal felicidade que já morou em mim. Cantarei pra ti uma canção bem singela, só pra te olhar e ver partir. Enquanto existir amor entre os homens, eu hei de esperar por você. Menina, saudade só faz doer, só me consome. Quanto trampo e suor você já derramou por um sonho, hein? Vai lá, lembra quantos degraus você subiu por dia pra poder ficar bem. Valeu, se faltou luz, pede iluminação e não perde a intenção, nem responsa, fé e dedicação pra viver sorrindo e juntar umas onças. Sei que a justiça divina não tarda e nunca falha. Cada guerreiro no morro nunca jogou a toalha. Do mototáxi, a tia da padaria, o coroa que vende fruta portando o seu chapéu de palha. Sinto que o tempo me escorre num momento, esse vento de longe fazer diferente do que já foi feito. Carrego a calma de um templo, de um monge de alma. Tem vários por nós na batalha. Mente otimista, pensamento pleno. Neguinho, se não vai ajudar, não atrapalha. Rap é luz pra molecada. Então olha bem, sei que parece nada, mas tá vivo é uma bênção. Se o clima tá tenso, resiste, enfrenta os dilemas. É fácil se perder nessa estrada, e com paz eu compenso essa rotina densa. Com fé que ainda vence os problemas. Enquanto existir amor entre os homens, eu hei de esperar por você. Só faz doer, só me consome.